Quero dizer que te amo, mas eu não sei como. E assim as coisas lindas que eu preciso dizer permanecem escondidas no silêncio do meu ser. Pai, quero dizer que te adoro, mas quase sempre eu choro. E assim a melodia da mais linda canção permanece prisioneira dentro do meu coração. Eu não consigo falar, eu só consigo chorar. Redentor está vivo. E eu sei que Ele é capaz de ressuscitar todos os meus sonhos. Ele é capaz de ressuscitar todos os seus sonhos, querido. E olha, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. E mesmo que o tempo de Deus não seja o nosso tempo, e a nossa lição, que é a mais difícil, é que nós temos que adorar a Deus em tempo e fora de tempo. Em tempo é fácil adorar, mas fora de tempo é tão difícil. Mas creia, Em nome de Jesus, queridos, creiam que Ele pode todas as coisas e que nada vai frustrar os planos do coração do nosso Deus. Aleluia, aleluia.